aperta o cinto aí, irmão. E Deus vai falar contigo hoje, amém? Benção. Boa noite, gente. Primeira coisa que eu queria falar, rapidinho, amor, minha esposa está ali. Esconde a sacolinha dos bracinhos. Você trouxe de baixo. Cara, é uma benção estar com vocês aqui. Eu estou me sentindo em casa, porque como o pastor Felipe falou, a gente cresceu junto, tivemos assim a vida inteira juntos. Seus irmãos, sua família, somos todos uma família só. E eu conheço muita gente que aqui faz parte da igreja hoje, que esteve conosco também no passado, né? Então nós estamos aqui em uma só família. E eu fui criado em Niterói. Quem de Niterói levanta a mão aí? Eu vim para Niterói com, sei lá, 4, 5 anos de idade, eu e meu irmão está aqui na vermelha. E esse outro aqui de camisa azul, tinha nem nascido ainda. A gente veio aqui para Niterói, fui criado em Icaraí e eu cresci em São Francisco aqui, na verdade. Cresci aqui em São Francisco. Então, é a nossa casa, né, onde nós estamos acostumados. Eu não tive ainda, eu tive outras oportunidades de vir aqui estar com vocês, mas aprove o Senhor de ouvir hoje à noite, amém, irmãos? E também festejar junto com vocês a bênção de mais uma primavera do pastor Felipe. Glória a Deus por isso. Eu estou vendo aqui, o horário já está 9h18 da noite. E pode ir até 2h30 da manhã, ok? Tranquilo? Bênção, porque é bom saber que hoje é terça-feira, amanhã tem que acordar 6 horas da manhã. De repente a gente emenda, já vou direto aqui para o trabalho, né? Está arrumado já, já passei perfume antes de vir. Está todo bom em casa, vai render legal. Amém, irmãos? Glória a Deus, que uma bênção estar com vocês aqui. Essa luz aqui é uma glória que tem aqui na frente. Eu estou quase confessando meus pecados já, todinho. Essa luz está fazendo confessar as coisas, mas está bom demais. Está sendo filmado? Não? Oxi, tinha que passar na Globo isso aqui. O Eteca Globo está ficando amiga da gente. Glória a Deus. Irmãos, quem trouxe a Bíblia aí diz aleluia. A Bíblia é Deus falando conosco, amém? Sabe, eu fui chamado para pregar o Evangelho alguns anos atrás. E eu tive a oportunidade de também pregar e aprender fora. Muitas coisas aconteceram na minha vida desde que eu disse sim para Deus. E sabe, na minha família, meu avô, um homem muito conhecido aqui de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil e mundo afora, faleceu em 2012, chamava Custódio Rangel. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Então, meu avô, eu tive a oportunidade de ser, assim, ministerialmente treinado por ele, né? Há 17 anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho aqui no Centro Evangelístico, e ele me treinou de perto de mim. Eu cresci perto dele. E eu aprendi muitas coisas ali, vamos dizer assim, do lado dele, né? E ele puxava ele, quem conhecia ele sabia quem era, né? Então, tive a oportunidade de crescer e tudo, só que o meu chamado, a maneira como Deus trabalha comigo, eu não sei se você já me viu na televisão, se já escutou na rádio, quem já ouviu falar do Ministério Transforme Seu Mundo aí, levanta a mão. Umas pessoas, não, sou eu e minha mãe que vai estar em breve com vocês aqui na conferência de mulheres. Rosane Cunha vai estar pregando com vocês aqui, ensinando a palavra de Deus. Mas o meu chamado, deixa eu te explicar, o meu chamado, embora eu tenha sido exposto à palavra da fé, a palavra revelada, a palavra que mudou a minha vida, né? E meu testemunho é muito simples, eu era da igreja desde que eu nasci, até que um dia me converti. Rápido, meu testemunho, eu era crente até um dia que eu me entreguei para Jesus, amém, igreja? Isso aí eu quero provar para você que você está na igreja não vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, suas decisões. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos chegando perto do final do ano. Vai chegar dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. E você vai ouvir muitas mensagens que o próximo ano vai ser isso, o próximo ano vai ser aquilo. Deixa eu te falar, o tempo de Deus não é cronológico. O tempo de Deus não está relacionado às datas humanas. O tempo de Deus está relacionado diretamente às nossas decisões. Se você quiser mudar hoje, pode ser o seu ano novo a partir de hoje. Você não pode esperar a mudança acontecer e ninguém mudar ao seu redor. Se você quiser mudança na sua vida, faça uma mudança. A mudança começa com cada um de nós. Amém, igreja? Amém. Assim, eu fui criado perto do meu avô, eu tive a oportunidade de ouvir grandes pregadores e aprender com muitos homens de Deus, só que a maneira como Deus me usa, a maneira como eu sirvo a Deus, é o seguinte: embora eu tenha a palavra já cauterizada no meu coração e na minha mente, eu posso te falar que Deus, ele me usa de maneira com inspiração. inspiração. Com inspiração. E o que eu quero dizer com isso? Sabe, muitas vezes eu vou pregar, e eu também tive a oportunidade de pregar em outros lugares, até em outros países, eu passei na África, né? Em Angola, e é outro mundo completamente diferente, né? E coisas excepcionais, inacreditáveis, sobrenaturais acontecem. Por quê? Não é porque Deus mudou, não é porque Deus trabalha com você geograficamente diferente dos lugares, não. O que Deus vai fazer hoje à noite aqui não está relacionado ao que eu vim fazer aqui. E nem está relacionado àquilo que Ele quer fazer. Deus, Ele não vai fazer o que Ele quer fazer. Ele vai fazer o que você quiser receber. Escuta, existe uma passagem na Bíblia que fala que uma viúva chegou para um profeta, no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 4, onde o marido dela tinha morrido. O marido dela era um homem de Deus, era um profeta também. A Bíblia diz que aquela mulher chegou para Eliseu, que era o profeta-chefe daquela casa, daquela escola de profetas, e aquela mulher chegou para ele e falou assim: meu marido morreu, eu vou fazer, estou querendo levar meus filhos como escravos. Sabe, a resposta de Eliseu não foi assim: olha, Deus vai fazer algo novo na sua vida, minha irmã, Deus vai mudar a sua vida hoje, Deus vai multiplicar o que você tem. Não, a resposta de Eliseu não foi essa. A resposta de Eliseu foi a seguinte: vai e pega vasilhas, pega balas, pega garrafa, pega tudo que você puder, onde você possa botar alguma coisa, pegue seus filhos que estão correndo risco se tornar escravo, e vai mandar ele buscar com as pessoas ao redor, com vizinhos, vasilhas, não poucas. Repete comigo: não poucas. Por que que Eliseu falou isso? Por que que Deus usou Eliseu para falar isso? Sabe, a Bíblia diz que eles foram obedecer aquela instrução, eles decidiram obedecer, buscaram as vasilhas, e a Bíblia diz que eles entraram para dentro de casa, fecharam a porta, e um pouquinho de azeite, eu estou passando rápido nessa passagem porque eu sei que você conhece, um pouquinho de azeite que ela tinha, ela começou a virar nas vasilhas. E a Bíblia diz o quê? As vasilhas iam se enchendo, com um pouquinho que ela tinha, com um pouco que você tem, Deus vai encher. Você está me entendendo? Mas escuta, escuta. Chega uma hora que a mãe chega para o filho e fala assim: me traz mais uma vasilha. E o filho fala: não tem mais. E a Bíblia diz: e então o azeite parou de correr. Você acha que se tivesse mais uma vasilha, Deus enchia, sim ou não? Sim. Se tivesse mais 10, Deus enchia? Sim. Mais 1000, Deus enchia? Sim. Por que é que Deus parou? Por que o azeite parou? Porque não tinha vasilha para botar. O que Deus vai fazer hoje à noite aqui não depende dele, depende de quantas vasilhas você tem para encher. Depende diretamente da sua expectativa. Sabe, enquanto eu estou pregando aqui, Deus me usa por inspiração. E sabe, deixa eu te falar, já passei por vários lugares. Já preguei diversas vezes as mesmas coisas que fluíram de maneira diferente. Por quê? Porque o que Deus vai fazer através de mim depende do quanto você está preparado, o quanto você quer receber. Se você quer receber algo de Deus hoje que vai mudar a sua vida, você vai sair daqui assim, transformado. Então você está entendendo que depende muito mais de você do que de Deus? O tempo de Deus está relacionado muito mais com a sua preparação, com aquilo que você quer. Hoje eu quero algo novo na minha vida. E deixa eu te falar, quando eu estava sentado ali nesse louvor, eu amo ver a Mariana louvar, eu amo ver esse grupo de louvor, pessoas profissionais tocarem, mas eu gosto muito de ouvir o pastor Felipe cantar. Desde que ele era novinho. Verdade ou mentira? Eu carregava esse maluco para tudo quanto era tocar, irmão. A gente ia rodando por aí, tocando, cantando. Depois a gente conta essa história. Mas a gente foi assim, criado juntos, e eu já tinha visto já o chamado ministerial na vida dele, ó. Desde que ele era menino, nunca estudou, já pegou violão e saiu tocando. Aliás, irmão, o primeiro violão foi o que te dei. Lembra que ele amarra, preto? Lembra que eu plantei na sua vida, irmão. Está me lembrando aqui agora, as pessoas estão me lembrando as coisas. Eu pedi, pá. Gente, então se prepare para receber o que Deus vai falar para você, tá bom? Olha só, hoje é um dia de festa, eu não vou me alongar muito, né? Eu aprendi uma coisa essencial na minha vida ministerial com meu avô. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando ali na igreja, e naquela noite, me lembro, que a gente sempre ia lá de terno e gravata, né? E se eu estivesse sem gravata, eu me sentia nu ali naquele lugar, porque era o costume, né? Terno e gravata, a gente vai de acordo com o costume. E eu me lembro que naquela noite eu preguei. Você já viu aquelas fotos, aqui a pessoa tira muita foto, você já viu aquelas fotos que tem do legítimo pregador, que você vê a foto, o cara está suando, aquela veia explodindo aqui, ele está assim, ó. Quem já viu essa foto? Sabe, pregador que é pregador tem que ter uma foto dessa, é verdade, mentira? Para botar na revista, botar no calendário, botar naquela... Tem uns que carregam o cartãozinho de visita, que dá uma visita assim, né? Você olha para a pessoa, é uma pessoa, no cartão é outra. Só que Photoshop, né? O cara fica de 50 anos mais novo. Mas tem aquelas fotos do pregador. Eu me lembro que aquela noite eu preguei tanto, eu preguei. Eu estava brincando com a unção, assim. Era muita unção, sabe? Eu estava cheio, e as pessoas recebendo, e gritando, e as coisas acontecendo. Assim, pouco do horário, aí uma hora e meia, pouca coisa, né? Na época ela acabava 9, às vezes até 9:30, aqui vai um pouquinho mais, mas eu lembro que eu acabei lá, mas 11:30 estava tudo bem, estava todo mundo recebendo, 11:30, né? Eu me lembro que eu estava suado, pastor Felipe, estava suado. E lá na igreja do meu avô, ele sentava na ponta, assim, os pastores do lado dele, e eu me lembro que eu sentava do lado dele, aí quando eu acabei de pregar, eu fui e sentei do lado dele. Sabe aquele sentimento de TV por dentro? Sabe aquele sentimento que você olha assim? Hoje eu arrebentei a boca do inferno inteiro, todinho. Hoje o diabo entendeu aquela coisa. Eu sentei lá no meu avô. Meu avô era uma pessoa muito gentil, muito amorosa. Ele nem olhou para o lado, ele estava se olhando para frente. Alexandre, pastor Alexandre, conhece bem. Olhando para frente. Aí, para fechar, eu sentei no meu dedo e falei assim: hoje ele gostou. Sentado ali. Aí, de repente, enquanto o irmão está dando aviso lá, o pastor, ele pega um papelzinho assim, rasgado, pega um papelzinho na Bíblia dele, pega a caneta e escreve uma coisa, aquele papelzinho. De repente, ele pega o papelzinho e vira para mim assim. Ele nem olha para mim, cara. Ele vira assim, assim. Aí eu olhei para aquele papel e falei, eu sabia que ele tinha gostado. Peguei o recado. Meu Deus, esse recado vai virar um quadro na minha parede. Eu tenho certeza, Deus já me está me revelando. Aqui está escrito, meu netão, hoje tu arrebentou com a boca do inferno, pensando, né? Hoje foi demais, parabéns, Deus está te usando, Deus está honrando a tua vida, tudo que as pessoas querem ouvir, né? Aí eu peguei aquele papelzinho e falei, Eu só na alegria do Senhor, trabalho cumprido, suado, pingando, né? E esperei o irmão começar a orar, que estava todo mundo orando ali para a plateia, o pessoal público orando, para abrir para que ninguém perceber, já abri. Final do culto, eu conto o que estava escrito. Me lembra, deixa eu passar, não, me lembra, amém, querido? Vai ser importante no final do culto te contar isso. Se você tem uma Bíblia, abre comigo aí no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, por gentileza. É fácil de achar o Evangelho segundo Marcos, está no Novo Testamento. Eu vou pegar a mesma passagem em dois textos diferentes, mas vai ser rápido, vai ser muito bom, e Deus vai te dar aquilo que você está preparado para receber. Amém, queridos? Deixa eu te falar, enquanto você está achando Marcos, capítulo 6, o pastor Felipe estava louvando a Deus aqui, e enquanto eu estava ali exposto as músicas e os louvores, Deus falou algo claro no meu coração. Deus falou comigo assim: os dias para a virada da sua vida estão contados. Escuta, Deus falou, é como se eu tivesse visto um livro, e aquele livro fez assim, ó, a página, ela virou. A página do livro virou. Está na hora de começar um novo capítulo da sua vida. Está na hora de mudar. Está na hora de ir para um novo nível. Chegou a hora de você conhecer ao Mestre de maneira diferente. Eu sei que você anda com Ele, eu sei que você acorda com Ele, almoça, janta com Ele, vai dormir o dia inteiro. Você anda com Jesus, mas o Senhor Jesus está te falando que você chegou a hora de você o conhecer diferente. Outra perspectiva, de uma ótica que você nunca ouviu antes. Você vai entender o que eu estou falando, amém? Eu peguei duas passagens em dois evangelhos, Mateus e Marcos, que falam a mesma coisa. Mas Marcos escreveu algumas coisinhas e Mateus escreveu algumas coisinhas diferentes, que elas vão se complementar. Deixa eu te falar, se você é um pouco leigo a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, do Velho e Novo Testamento. No Novo Testamento começou a ser montado com os evangelhos. São quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe, os quatro evangelhos falam sobre o mesmo Cristo. São testemunhos oculares do mesmo Cristo. Amém? Só que se você for ler os quatro evangelhos, você vai ver que um ou outro falou alguma coisa diferente. Ele levantou uma característica diferente. É como se você estivesse com quatro homens em cima da mesma montanha. Perceba que a montanha é a mesma, os quatro estão no pico da montanha. Só que cada um está virado para um lado, um para o norte, outro para o sul, outro para o leste, para o oeste. Então cada um no topo da mesma montanha está com uma visão diferente daquela mesma montanha. Quer estar me entendendo? Então os evangelhos são isso. Os evangelhos vão se complementando. Então eu vou ler com vocês Marcos e Mateus, a mesma passagem. E eu tenho certeza que vai render o nosso tempo. Por quê? Porque são passagens conhecidíssimas. Acho que você já leu, já escutou pregação sobre isso milhões de vezes. Mas, de novo, não limite aquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. É isso. Não limite, tenha expectativa. Fique como uma esponja agora para absorver tudo. Amém? Marcos capítulo 6, deu tempo de abrir e falar amém. A partir do versículo número 44, por gentileza. Marcos 6, 44. Eu acho que vai com os telões também, né? Para quem não tem Bíblia. Marcos 6, 44. Você vai entender porque eu peguei a partir do 44. Aleluia. Vamos lá. Marcos 6, 44 diz assim: e os que comeram pães eram quase 5 mil homens. E logo, obrigou, repete comigo, obrigou. Logo, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda ou para o outro lado. Ele insistiu, ele os obrigou a passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo número 46. E tendo despedido a multidão, foi ao monte orar. 47. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Sobrevindo o que, gente? A? Está escrito ali? E sobrevindo a? Deixa eu ler de acordo com a nova versão internacional. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Por gentileza, volta para o número 46, versículo 46, para trás. Tendo-a despedido, subiu ao monte a orar a paz. 47, perdão. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Na minha tradução está à tarde. Repete, à tarde. Quem está à tarde aí na tradução da sua Bíblia? Levanta a mão, à tarde. Ok. À tarde é entre meio-dia até 6 horas da noite, amém? 18 horas. Ao anoitecer, então o barco estava no mar, ou à tarde, durante a tarde, e Jesus se encontrava sozinho em terra. 48. Como nós lemos, Jesus ele viu os discípulos remando com dificuldade. Quero que você leia e você imagine. Jesus estava no monte, e quando ele olhou, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Ele viu isso à tarde, amém, querido? Quero que a igreja diz, porque o vento soprava ao contrário. A alta madrugada, tem algumas traduções mais tradicionais que diz a quarta vigília da noite. Quem tem isso na sua Bíblia? A quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, uma alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Pode deixar lá no 48. A quarta vigília da noite, ou a alta madrugada, significa entre 3 e 6 da manhã. Por que isso? Porque os judeus, eles separam os dias e as noites em quatro vigílias de 3 horas. Então, a noite para os judeus começa às 18 horas. A primeira vigília vai de 18 até às 21. A segunda vigília de 21 até às 0 horas. A terceira vigília de 0 às 3. E a quarta vigília de 3 às 4. Perdão, de 3 às 6. É por isso que eu gosto mais dessa tradução antiga. Porque você consegue identificar exatamente o momento que Jesus foi ter com os discípulos. E nessa visão, e nessa passagem também, diz que ele à tarde já tinha visto eles lá sofrendo, remando com o vento contrário. Então entenda, Jesus viu os discípulos remando com o vento contrário à tarde, e ele continuou lá orando. A Bíblia diz que somente entre 3 e 6 da manhã, Jesus desceu. Bota lá o versículo 8. Jesus desceu, alta madrugada, 3 e 6 da manhã, a última vigília da noite. Jesus desceu e se dirigiu-se andando sobre o mar. Uma vez me perguntaram, quem você acha que é o maior surfista do mundo? Hoje o pessoal pode até falar Medina, um brasileiro, né? Mas era famoso quem? Kelly Slater, né? Quando na realidade o maior surfista do mundo chama-se Jesus Cristo, primeiro e maior surfista do mundo, e surfou sem prancha, irmão. Olha lá, andando sobre o mar. E foi ter com eles. Entende esse, perceba esses detalhes. E estava a ponto de passar por eles. Jesus viu que os discípulos estavam remando contra o vento. Sabe, tem um ditado romano que diz assim: quando não houver mais vento, reme. E sabe, minha mãe está no veleiro e acaba o vento, você tem que remar. Mas o pior do que ter que remar, você tem que remar com o vento contrário. Parece que tu rema no certo lugar. Jesus lá de cima do monte, deixa eu te falar, gente, quando você está em lugares altos, você tem uma perspectiva diferente das coisas, você tem uma visão diferente das coisas. E logo no começo nós entendemos que Jesus os obrigou a entrar no barco e passar para o outro lado. Jesus os ordenou a fazer isso, e eles obedeceram. Isso nos mostra que o fato de você estar enfrentando problemas na sua vida não significa que você está longe do centro da vontade de Deus para você. No centro da vontade de Deus pode se levantar a tempestade também. Jesus mandou eles entrarem no barco e passar para o outro lado. No meio do trajeto, uma tempestade se levantou. Quem está me entendendo? Não é porque você está passando problema, isso não significa que você está fora da vontade de Deus, não. Mas o mais interessante é você ver que Jesus já tinha visto a tempestade se formar lá atrás. Ou você acha que Deus não sabe aquilo que está passando antes de você ter começado a enfrentar isso? Deus já tinha visto lá atrás. Por quê? Porque Jesus estava num monte, num alto monte, e de cima você tem um outro ângulo de visão. Da onde ele está, ele tem um outro ângulo de visão. E ele viu a tempestade se formando. E sabe o que ele fez? Quando ele viu a tempestade se formando contra os seus discípulos que estavam obedecendo a palavra dele, tem outra pessoa que está te falando assim, sabe o que ele fez? Repete comigo, o que o peixe faz? Jesus não fez nada. Ele viu a tempestade. Ele viu os seus discípulos que estavam obedecendo a ele, indo para o outro lado. Ele viu que eles estavam já na tarde, cansados de tanto remar. Sabe o que ele fez? Que horas que Jesus desceu do monte e se dirigiu-se a ele? Que horas? Entre 3 e 6 da madruga, da matina, alta madrugada. Jesus viu que eles estavam sofrendo de tanto remar, desde de tarde. O que ele fez? Jesus viu a tempestade se formando lá de cima. O que ele fez? Ele avisou, mandou um recado, mandou um WhatsApp? Não. Fez nada, não mandou nenhum pombo correio, sinal de fumaça, nada. Ficou lá orando, pai, imagina aquele cabeludo do monte. Pai, imagina. Fez nada. Jesus não fez nada. A tarde toda ele não fez nada. Começou a noite, nada. 9 horas da noite, 10 horas da noite. Era essa hora assim, estava todo mundo remando, suado, 12 homens juntos no barco, desodorante vencido, irmão, suado, cansado, querendo dormir, tentando obedecer ao Senhor, tentando obedecer. Quantas vezes você está tentando obedecer ao Senhor e você está cansado, você está sem força, porque você ousou obedecer a palavra do Senhor? Tem gente que pensa que quando ela recebe Jesus como o Senhor da sua vida, quando ela vira crente, né? Quando ela vai, entra para a igreja, as coisas vão melhorar. Irmão, tem um ditado no mundo que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quem já passou por isso? Quanto mais você busca Deus, mais assombração se levanta. Parece que as coisas estão piorando. Tu vai orar, as coisas pioram. Na verdade, tu vira pastor, as coisas pioram. Piora tudo. As coisas vão ficando difíceis. É melhor antes. Eu tenho um amigo que era aqui da igreja, que eu me lembro dele antes de se converter. E a gente ia para retiro, né? E sempre quando a gente ia para retiro, o pessoal pega violão, toca umas músicas. Retiro é aquele retiro espiritual, que traz não faz nada. Não chama de cadeira, aquela coisa. Tinha um amigo meu lá chamado Beto. Eu tenho pouco quando vejo o Beto. Mas eu me lembro uma música que o Beto fez. O Beto fez uma música, pegou o violão e tocava a bateria. Tá aí? Ele vai testificar o que eu estou falando. Lembra até hoje, meu irmão Beto. Deus te usou. Eu me lembro que o Beto pegou uma música, até hoje eu lembro dessa música. Ele cantou assim, ele não vai se lembrar, mas eu lembro. Quem fica marcado, sempre lembra. Ele falou assim, ó. Eu era do mundo, tinha namorada, agora me converti, não tenho mais nada. Vai servir a Deus, vai tentar andar pela fé, pensa que é fácil. Aleluia. Os discípulos foram obedecer ao Senhor. Olha, os discípulos tinham acabado de sair de uma multiplicação. O primeiro versículo que a gente leu foi 44, né? 44 diz assim, olha, eles se fartavam, quase 5 mil homens comeram. Vai ser igual a festa hoje aqui no final. Vai todo mundo se fartar, vai todo mundo se comer. Ainda vai levar na bolsa das sendas depois do plástico para cá do bolo. É a multiplicação do bolo hoje. Guanabara, tudo. Então, escuta. Eles foram obedecer ao Senhor. E no meio do trajeto, a tempestade se levantou. Cansado. O que, que Jesus fez? Fala mais alto. O que, que Jesus fez? Com qual ousadia? Com qual ousadia? O que, que Jesus fez? Você vê Jesus fazendo a mesma coisa? Continua orando numa boa. Ele estava no monte. Ele estava em algum alto monte. Ele estava em lugares altos. Acima de toda potestade. Estava lá em cima. E os discípulos, ó. Comendo o couro lá embaixo, irmão. Obedecendo a palavra do Senhor. O bicho pegando para acabar, entrando para dentro do barco, aquela coisa toda, vento, desde de tarde, Jesus não fez nada. Alta hora da madrugada, a Bíblia relata, Marcos, deixa eu registrar, que Jesus desce. Era entre 3 e 6 da manhã, tinha sido para 4 e meia, 5 horas da manhã. O discípulo já, sem força, não aguentava mais. Aí a Bíblia diz, estava aqueles 3 discípulos. Chega aqui, 3 discípulos, já pedi. Vou falar 3, porque não dá para botar 12. Dá para botar 12 aqui? Imagina 12. Dá? Dá. O pastor Alexandre falou que dá, porque dá. Já tem 3 voluntários. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega os mais leves, senão barco afunda. 8, 9. Pega o magrinho, 10, tá bom. Fica virando para a terra, não, fica assim, um do lado do outro, fileira de dois virada para lá. Vamos eleger quem é Pedro ainda. Pastor Xandinho vai ser Pedro, ok? Porque sabe que Pedro vai. Pegando o pastor porque conhece a Bíblia, amém? Os homens estão lá remando. Os homens estão lá remando, estão remando. Os homens estão remando. Cansado. Chega pra lá, tá apertado, não aguenta mais. Tem um dormindo, tem dois dormindo, só outro lá. O negócio tá piorando, o negócio tá feio. De repente, agora, gente, escuta isso. Você que parece discípulo mesmo, papai. Você é pesado, amigo, porque o nome é bom. É, isso aqui era da Panael, isso aqui. Aqui, o fato é o seguinte, gente. Vocês têm que lembrar da onda, como é que tava o ano? Assim, ó. Olha lá. Olha o que a Bíblia diz. brincando. Entre 3 e 6 da manhã, mas não é com o sorriso no prato do rosto, não. Entre, passo o cabeludo. A Bíblia diz que ele já estava passando por eles. Deixa eu achar. Aqui, versículo 48, bota aí no finalzinho. 48, não precisa falar que eu estou inventando. Olha lá, final do versículo. Estava já a ponto de passar por eles, está vendo isso? O que Jesus fez durante o dia inteiro? Os bichinhos remando sem parar. O que Jesus fez? Repete comigo. Passou a tarde toda, entrou a noite, madrugada. O que Jesus fez? 3 e 6 da manhã, Jesus estava passando, e a Bíblia diz que Jesus estava passando por ele, assim, ó, na moral, primeiro surfista, maior surfista passa na terra, sem prancha, ó. De repente, fala comigo, de repente. É assim que Deus vai entrar na sua vida, de repente. De repente, Pedro se levanta e fala uma coisa. Mestre. Na hora que ele chama mestre, o que o cabeludo faz? Para. A Bíblia diz, olha lá, estava a ponto de passar por eles. Está vendo isso ali? Está escrito na Bíblia isso? Ou seja, Jesus foi em direção a eles. Deixou os bichinhos sofrer a tarde toda, a noite toda. Depois Jesus foi em direção a eles. O que Jesus fez? Você está entendendo isso? Não? Aí Jesus estava passando por eles. Se Pedro não se levanta para gritar mestre, você toma bem isso no Evangelho de Mateus capítulo 14. Se Pedro não se levanta para dar um belo mestre, Jesus não parava. Olha o que a Bíblia diz, lá no versículo 58, e Jesus estava a ponto de passar por eles. Jesus está passando na moral, direto, reto. Para onde? Para onde que Jesus estava indo? Em direção ao destino que a palavra dele tinha sido lançada. Vamos passar para o outro lado. Jesus segue a sua palavra. Jesus não foi ali salvá-los. Por quê? Porque eles não precisavam ser salvos. Você pensa que você está enfrentando uma tempestade na sua vida? Talvez a pior dela. Você pensa que você precisa ser salvo da tempestade? A tempestade não é problema para o barco a qual Deus mandou você entrar para passar. O barco foi feito para enfrentar tempestades no mar. Um barco, quando ele é formado, naquela época de Jesus, ele era totalmente betumado por fora e por dentro. E sabe o que é betume? É petróleo cru. É para vedar todo tipo de buraco, todo tipo de ventinho, não passa nada, é tudo betumado. O seu barco foi feito para você atravessar tempestades. O barco que Jesus botou você para entrar vai cumprir o propósito. Fala propósito. O propósito pelo qual ele foi feito para você usar. Você vai usar o que Deus te deu para chegar onde Deus quer que você chegue. Já está tudo desenhado, já está tudo feito. Deus não vai te salvar numa tempestade, porque ele te deu tudo o que você precisava. Mas dói. Passar com uma tempestade dói ou não dói? Cansa ou não cansa? Dá vontade de desistir, sim ou não? Dá vontade de dormir, sim ou não? Dá vontade de chutar o pau da barra, esquecer e desistir de tudo, sim ou não? O que Jesus fez? Jesus viu o que nós temos, e ele viu, olha ali, e ele viu. Você pensa que Deus não está vendo o que está passando? Você pensa que Deus não viu a tempestade se formar antes de você começar a obedecer? Você pensa que Deus não viu o tempo fechar para o teu lado? E sabe o que ele fez? Nada! Você pensa que Deus vai te livrar da tempestade? Não! Mas ele vai estar bem presente no meio da tempestade. A maneira de Deus te livrar é estar presente. Agora escuta, Jesus dirigiu-se até eles, mas nem parou. Mas nem parou. Ele não passou assim. Fala lá, Daniel, está cansado, rapaz. Continua, não. Bíblia diz, passa os próximos versículos por gentileza, porque ambos falam a mesma coisa. Volta 49. Quando o viram andando sobre o mar, quanto tempo eu tenho para pegar aqui? É por inspiração, você está fluindo o que vocês estão querendo, está bem, irmão? Quando viram andando sobre o mar, os discípulos o... Fala, viram. Fala, os discípulos viram Jesus sobre o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram. Eles gritaram. Dá seu jeito, se viram os gritos agora, vai. É um fantasma, ó. É porque está na frente de vocês. Se fosse na tempestade, na madrugada, cansado, suado, aí ia ser tudo assim, ó. O negócio ia ser bem mais embaixo. Deus sabe como é que você grita à noite no quarto, sozinho, desesperado, vai para chuveiro. É assim, tá? Eles gritaram, né? Gritaram. Deus vai recompensar esse trabalho de vocês hoje à noite, né? Nosso trabalho não é em vão. Dá uma glória, né? Eles o viram. Volta lá, por gentileza. Versículo 49. Todos começaram a gritar. Engraçado, quando viram, olha lá, quando viram. Os discípulos viram Jesus na tempestade? Sim ou não? Só que quando eles o viram, eles não o reconheceram. Eu falei para você que quando eu estava no louvor aqui, pastor Felipe, Deus falou comigo. Está na hora de mudar a página. Está na hora de você me conhecer em um novo nível. Está na hora de você conhecer a Deus de uma maneira nova na sua vida. Eu só me converti quando eu o conheci de uma maneira nova na minha vida. Não adianta passar a vida inteira na igreja, irmão, se você não o conhecer. Deus tem um novo nível para te mostrar de quem Ele é, de quem Ele é. Os discípulos passaram o dia inteiro no deserto comendo pão, comendo peixe, passando de tudo. E quando viu Jesus de madrugada, não reconheceram. Os discípulos andavam com Jesus manhã, de tarde, de noite, almoçavam, dormiam, acordavam e não reconheceram. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse fantasma, começaram a gritar. Nessa hora, Mateus relata que quando ele estava passando já, Mateus relata que Pedro se levanta e grita, mestre. Quando Pedro gritou, mestre, Jesus para. Se Pedro não tivesse gritado, mestre, Jesus tinha ido embora. Para onde? Para o destino do propósito a qual a sua palavra foi enviada. Deus está te esperando já do outro lado. Pedro grita, mestre, entre 12 homens, quantos gritaram? Quantos chamaram a atenção do mestre? De 12, um chamou a atenção. Por quê? Porque o problema, a situação adversa, a tempestade que enfrentamos na nossa vida, a impossibilidade natural que nos rodeia, ela é, de uma certa maneira, confortável. Se você está passando por um problema, que você está passando por uma situação, que você aparentemente não tem força para mudar, que você está tentando remar e o vento é contrário, que você está fazendo tudo que você pode, nada acontece, parece que nada muda, a sua tendência é se acomodar. A sua tendência é você falar assim, Deus sabe, eu estou tentando, mas não está dando. A sua tendência, quando você olha para a sua fragilidade, para a sua impotência diante de situações da vida, quando você está dentro de uma derrota, sentindo derrotado junto com os outros no barco, a sua tendência é de acomodação. A derrota é confortável. Porque você fala, eu tentei, mas não consigo. Deus sabe. Os 12 estavam ali. Quando Jesus parou, quando Jesus passou, somente um se levantou. E ele gritou assim, mestre! Nessa hora Jesus para. Você consegue ver Jesus parando? Ele está passando assim, de repente, mestre, ele para. engraçado que, eu pulei uma parte, se você for ver, estão gritando demonizados, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Perceba que Jesus, quando você está gritando desesperado, Jesus, ele sempre vai te falar uma coisa. Ele vai te falar quem ele é, o que você deve sentir e o que você não deve permitir na sua vida. Ele vai falar: sou eu, tenha bom ânimo, não tenha medo. Quando você está aparentemente sendo derrotado, Deus vai falar três coisas com você: quem ele é, como você deve se sentir e o que você não deve permitir. Ele é quem ele é. Você não deve se sentir um pecador, mas você deve ter coragem, ter bom ânimo. E você não deve permitir o medo entrar. Não tenha medo, sou eu, coragem. Ele fala quem ele é, o que você deve sentir e como o que você não pode deixar entrar no seu coração. Está vendo isso? E sabe que Jesus fala essas três coisas e continua andando. Pedro se levanta e grita: mestre, ele para. Por quê? Porque uma atitude de fé chama a atenção de Deus. Irmão, você pensa que a sua necessidade chama a atenção de Deus? Mas Deus não está vendo o que eu estou passando. Quem já ouviu isso? Como que Deus permite isso acontecer comigo? Deus não está vendo o que eu estou sofrendo. Eu sei que tem gente aqui dentro que já chegou um dia que já questionou na sua mente se Deus existe mesmo ou não. Porque se Deus existisse mesmo, ele não deixava passar por isso dessa maneira. Se Deus existisse mesmo, não ia demorar tanto. Sei que tem gente que já se rebelou, ficou revoltado. Jesus foi e dirigiu-se a eles. Disse três coisas e ia embora. Pedro se levanta, tomou uma atitude de fé. E Pedro gritou: mestre. Isso é uma característica da personalidade de Jesus. Escuta isso. Ele vem até a sua direção, mas ele não vai parar onde você está. Isso aconteceu também em Atos, quando Lucas e Cleópatra estavam indo caminhos a Emaús. E Jesus apareceu, e Jesus começou a falar a palavra, e de repente, quando Jesus parou de falar a palavra, ele deu como se fosse embora, e os dois discípulos não pegaram ele pelo braço sem saber quem era, porque não o reconheceram. E falaram: não fica com a gente, fica com a gente. Foi como Pedro falou, Jesus estava indo embora, Pedro levantou e falou: para, mestre, peraí. Não é porque eu e você somos discípulos de Cristo que ele ia vir correndo te ajudar numa tempestade só porque você está sofrendo. A sua necessidade não move a Deus. Se a sua necessidade movesse a Deus, você já não teria nenhuma necessidade. Se a sua dor movesse a Deus, ninguém na face da terra teria dor. Você sabe a única coisa que agrada a Deus na terra? Fala. Fala mais alto. Mais alto. Mais alto. Pedro gritou: mestre! Ele deu um brado de fé. Jesus te parou. Se voltou para ele. E Pedro continuou e disse: se és tu, Senhor, faça o que eu vá até ali. O que Jesus disse? Sim. Vem. Aleluia. Jesus falou. O que ele falou? Jesus falou. Se Jesus falou, eu creio. Ponto final. Pode ser uma palavra com três sílabas. Jesus disse. Quero que você veja isso. Jesus disse: venha. Porque o peixe faz? Você tem que ver isso. Jesus mandou ele vir. Em outras palavras, Jesus disse assim: começa a andar sobre essa atitude de fé que você teve. Quando Jesus disse vem, ele estava dizendo: comece a dar passos de fé em direção aonde eu estou. Quando Jesus disse vem, ele disse: se você quer sair do seu conforto, bota o pé para fora. Em outras palavras, Jesus estava falando assim: se você não quiser mais ficar com os seus amigos, mas quiser lhe conhecer um novo nível, sai daí. Eu gosto muito de vocês, mas eu amo Jesus. Eu gosto de ficar com vocês, mas eu quero estar onde Ele está. E Pedro botou um pé. Pastor Felipe, eu vou terminar já. Eu tenho que falar isso, Pedro botou um pé para fora. Gente, não é fácil nós entendermos o fato de nós termos medo quando enfrentamos uma situação adversa. Aqueles discípulos poderiam estar com medo, na verdade eles gritaram de medo quando viram Jesus andando com essa água fantástica, ficaram atemorizados. Por quê? Porque eles já estavam cheios de medo. Quando você está muito tempo passando pela mesma tempestade, cansado de tanto remar, qualquer coisa causa medo. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje à noite aqui, mas eu estou pregando para alguém. E se você não está enfrentando isso, irmão, guarda essa palavra, porque é só você continuar vivendo que você vai entender o que eu falo. Quando você enfrenta a mesma tempestade por muito tempo, qualquer coisinha que aparece vai trazer medo a ponto de você gritar, igual a criança. Eles atemorizados começaram a gritar. Na verdade, quando um grita, todo mundo grita, né? Todo mundo me ama. Mas é sem cadeira. Eu só sabia que está gritando, acho que está alguma coisa. Está vindo coisa ruim aí. Deu ruim de novo, meu Deus. Mas é para ver. A gente consegue ver. É fácil entender. Quando nós temos medo da situação. Medo da situação. É um medo óbvio. Jesus falou quando Pedro tem uma atitude de fé. Jesus mandou ele vir. E sobre a palavra dele, ele podia vir. Agora eu quero que você entenda isso. Olha para cá. Jesus disse: vem. Você ver o medo da situação é uma coisa, irmão. Mas Pedro agora estava diante de um outro tipo de medo. Pedro agora estava diante do medo de enfrentar a solução. Medo da situação é óbvio para todo mundo. Mas agora Jesus disse vem. E quando Jesus disse vem, Pedro agora tinha que vencer o medo da solução. Porque quando você dá um passo de fé, independente de todo mundo na sua caminhada que está contigo, quando você se levanta e toma uma atitude, quando você decide, quando você se levanta, Deus vai respeitar a sua atitude. Deus vai te responder à altura. Só que aí você vai ficar agora diante de um medo diferente. Deixa eu exemplificar isso para você. É como se você estivesse num prédio pegando fogo no 15º andar e não tinha mais para onde correr. O único lugar que você pode correr é a janela. No 15º andar você olha lá para baixo e você vê aqueles 5 homenzinhos do bombeiro, do corpo de bombeiros de Niterói, e você vê ele com aquela caminha assim, ó, falando assim: pula! Pula! Você olha para trás, está pegando fogo, não tem para onde correr. E você olha para frente, tudo que você vê, só tem 5 homens segurando aquela caminha para você pular. Medo da situação, mas também dá medo da solução. Ah, ou não? ou você vai pular fácil? Você vai dar uma resistência. Por quê? Porque para mim solucionar a minha situação, eu vou ter que dar um pulo, vou ter que mudar, eu vou ter que descer, eu vou ter que deixar a maneira de viver como todo mundo vive, eu vou ter que sair, está todo mundo sofrendo junto, eu vou ter que sair. Eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Vai todo mundo ficar me olhando, vai todo mundo ver o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que decidir sair daqui. Eu vou ter que mudar mesmo. Jesus disse: vem. E quando Jesus disse: vem, o que ele fez? Nada. Porque quando Deus dá a palavra dele, está feito, irmão. Ele não precisa fazer mais nada. A palavra dele, ele é justo e fiel para cumprir. A palavra dele, quando é enviada, ele garante que ela volte para ela próspera, cheia. Escuta isso. Jesus então disse: vem. E fique parado. Pedro começa a vir. Um pé, outro pé. Descendo, subindo a água. E ele viu. De repente. Pedro olha para o vento, olha para o mar, as ondas, olha para o discípulo lá atrás, todo mundo olhando, meu Deus, o que aconteceu? Aí a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Tem como botar esse versículo aí? Acho que tem Mateus 14, acha aí para o pessoal ver. Fica aí, vou te mostrar exatamente qual é o versículo. Só para o pessoal ver isso. Eu vou estar quase terminando agora, prometo. É Mateus 14, versículo de número 20. É, 29, ele quando saiu do barco. 30, tá ali, 30. Vai lá, 30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Ele estava com medo da solução. Ele já estava com a solução. E começando a afundar, a gente lê a Bíblia tantas vezes e a gente não vê coisas, mas pela inspiração do Espírito, essa palavra inspiração em grego significa teo Deus, pneus, sopro de Deus, pela inspiração do Espírito, a gente vê coisa. Mas quando ele reparou o vento, ficou com medo. Repete comigo: começando a afundar. De novo, começando a afundar. Mais uma vez. Vocês vão entender o que eu estou falando? Escuta aí. Pastor, Gustavo, ele estava começando a afundar. Pastor Vinícius, ele estava começando a afundar. Pastor Edmar, gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu alguém começar a afundar? Pensa um pouco. Você já viu alguém começar a afundar? Qual foi a última vez que você viu alguém começando a afundar? Estou falando de maneira natural, mas é na piscina. Na piscina aqui tem uma esfera, né? A gente tá na piscina aqui. Aqui é água, tá? Aqui é água. Já viu a pessoa botar o pé aqui e de repente começar a afundar? Se ele pisar aqui, o que acontece? Vai descer igual um prédio. O que é que ele diz? Começando. Jesus está aqui. Pedro está aqui. Aí ele começa a afundar. O que Jesus faz? Bate na porta. E alguém vai abrir. Porque todo aquele que pede recebe o que pede acha. E aquele que bate a porta é aberto. Pedir é receber. Pedir é receber. Bater é abrir. O meu pai na fé, chamado Smith Wigglesworth, um inglês que nasceu em 1852. Smith Wigglesworth, esse como apóstolo da fé do século XX. Um inglês estúpido. Posso te contar várias coisas que ele já fez estúpidas na fé. Foi a maior influência que eu tive, junto com meu avô e outros grandes homens de Deus. Ele falava uma coisa, ele dizia assim: se você orou 7 vezes pela mesma coisa, você orou 6 vezes com incredulidade. Pedir é receber. Buscar é achar. E bater, alguém abre. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha. E o que bate a porta é abre. Não vem com essa desculpa aí que pedindo recebeu, não, irmão. Se escuta isso, se você orou e nada aconteceu, é porque você está muito tempo sem orar. Pedro gritou: salva-me! Pedro, ele começou a afundar. Deixa eu acabar com esse negócio de começar a falar para você entender. Andar pela fé é tão poderoso que mesmo quando você afunda, você não afunda como qualquer um. Vou repetir. Andar pela fé é tão poderoso quando você ousa a andar sobre aquilo que ele fala. Quando você ousa andar sobre aquilo que está escrito na Bíblia, é tão poderoso que quando você afunda, você não afunda como qualquer um. Ele começou a afundar. Afundar é assim. Ele começou a afundar. Dá tempo de pedir socorro, dá tempo de clamar, dá tempo de buscar, se arrepender, dá tempo de misericórdia. Sobre aquilo que ele diz, e ele falou: vem, e Pedro veio, e mesmo quando ele teve consciência das suas fraquezas, das suas faltas, do vento, da água, quando ele começou a afundar, ele diz: começou, porque andar com a fé é tão poderoso que não vai mudar para pior da noite para o dia. As coisas começam, dá tempo para você se arrepender rápido. Só nessa passagem, pastor Felipe, posso vir pregar de novo só por causa dessa passagem. Escuta, Pedro começou a afundar, andando pela fé, afunda devagar. Ele gritou: salve! Olha o próximo versículo que diz: imediatamente estendeu Jesus a mão e o segurou. Você está vendo isso aqui? Quem está vendo isso aqui? Você está vendo isso aqui? Ele gritou. A Bíblia diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha a distância que Pedro estava do mestre. Um braço. Geralmente, quando você começa a afundar, está quase chegando nele. Aleluia! Jesus não teve que correr para pegar ele. A Bíblia diz que imediatamente ele estendeu o braço. Pedro estava a um braço de distância. Não desiste agora, não, irmão. Não desiste agora, não, irmão. Não desiste agora. Parece que está afundando, não desiste. Parece que está descendo, não desiste. Clama, clama, porque você está pertinho dele já. Você está pertinho dele. Você está pertinho para chegar no nível que ele está. Você está pertinho para andar no novo nível com ele. Você está pertinho para conhecer ele de uma maneira que você nunca viu antes. Você está pertinho para ver ele face a face da sua tempestade. Face a face no novo nível. Os Jesus disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Bota o próximo versículo aí. Quando entraram no barco, o vento cessou. Eu estou terminando e prometo que vai ser diante de Deus. A última vez que eu vou terminar hoje. Escuta, ele entrou no barco junto com ele. E acabou a tempestade. A tempestade nunca foi o problema. A tempestade para Deus não é nada. Quando que a tempestade parou? Pode descer, gente. Obrigado. Deus vai guardar a glória do seu trabalho hoje. Quando que a tempestade parou? Quando Jesus entrou no barco. Por que que Jesus entrou no barco? Bota no versículo 33 aí, por gentileza. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Bota no 34. Deixa eu ver o que diz o 34. Não é isso não. Você tem como voltar para Marcos 6 aí? Eu tenho que mostrar esse último versículo. Número 52. Bota o número, versículo 51. Marcos 6, 51, depois 52. Marcos 6, 51. Diz assim: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Eles tinham antes se fartado de milagres. Eles tinham antes visto a glória de Deus. Eles tinham antes comido, testado, provado daquilo que Deus fez com eles. Mas eles não tinham entendido. Eles não o conheciam ainda. Será que é possível você experimentar de Deus e não conhecer Deus? Será que é possível você experimentar as bênçãos de Deus, passar a vida na igreja e não conhecer? Você passa por tempestade. Não foi Deus que inventou a tempestade, mas é Ele que vai te dar a saída dela. Não foi Deus que mandou, mas é Ele que vai te botar para fora dela. Ele vai terminar com isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Ele permitiu, Ele viu os discípulos sofrendo, Ele não fez nada, aparentemente não fez nada. Quando as coisas parecem que estão ficando piores, escuta, só acontece. A próxima vez que você acordar e o seu problema se levantar e falar assim: estou ficando pior, você fala: só parece. Mas Deus permitiu. E quando ele entrou no bar, parou a tempestade. Por quê? Porque a tempestade não tinha mais propósito. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós só vamos conhecer a Deus num novo nível quando nós tivermos que conhecê-lo. Porque você não vai se tornar quem você nasceu para ser simplesmente porque você quer. Se uma semente cair no chão e não morrer, ela fica sozinha. Mas se ela cair no chão e morrer, ela vai crescer. Vai dar muito fruto. A gente pede por avivamento. Quem quer avivamento, levanta a mão. Mas escuta: se uma semente cair no chão e não morrer, ela não vai se tornar quem ela nasceu para ser. Em outras palavras, o avivamento só vem depois de um funeral. Você vai ter que morrer. e precisa de um avivamento. Você primeiro vai ter que morrer a ele, para que entre a vida dele em você. Aleluia! Jesus entrou no barco e passou. E você percebe que passou assim. Ele entrou, a Bíblia diz, ele entrou, cessou. Ele entrou, cessou. Ele entrou. Você já viu alguma tempestade que para da noite para o dia do nada? Tempestade para assim? Não, não vai parando, não vai parando. Aí você vai pensar, pô, vai melhorar a graça, Deus vai abrir. Jesus entrou, pum. Tempestade não é questão, não é problema para Deus. Eu te falei no começo, Deus vai te dar o que você está preparado para receber, querido. Deus vai te dar o que você quer. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé aí, você está, por gentileza. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. A tempestade vai parar da noite para o dia. A tempestade vai cessar. A tempestade vai cessar em nossas vidas hoje, Senhor. A tempestade vai cessar em nossas vidas hoje. Se você está querendo isso, se você precisa disso, se você quer realmente, meu Deus, meu Deus, glória a Deus.